questionamento tá 3858, tá no gate, meia dúzia. Aquele meia dúzia tá atualizado, senhor táxi. Gente, outra 3858. 3662, now you're clear to push back report taxi. Clear report taxi 3662. Salvador Azul 4071 no 1 para o pushback acionamento também. Autorizado, senhor táxi. Livre, chamará. Salvador, trip 52 no meio para Aracaju, de posse da. Pronto para cópia quando disponível. Ok, está autorizado. 52 no meio Aracaju, nível 190 na Golf 677. Decola a curva à esquerda na saída Conde. Aciona o código 5016. O controle e a frequência 120 decimal 8. Confirmando a curva à esquerda, a saída é a Puca, Jamo e depois Aracaju. Okay? Puca, Jamo, depois vou Aracaju, controle 208, código 5016. 90, vou 677 para Aracaju, recolha após, subida Puca, Jamo e Aracaju. Aciona 50 no meio, controle 120, decimal 8, o trip 520 no meio. Correto, chão para acionar. Para acionar. Solo Gol 604, livrou. 604 via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 604. No portão 8, então aguarde, ok? Aguarde para o pushback. Positivo, aguarda. O informe quando estiver pronto já com o operador disponível, ok? Request taxi 148 on board, 2 hours 45, open 8, Porto Alegre. The taxi via Apron and India, report on holding short tower 18905. We'll follow Embraer from Azul Company, which is ready to taxi in about 1 minute. Clear taxi via Apron, India, tower 118, this morning, 5662. Party. 748 control, Mighty arrival, you are clinging to 2000 with the altimeter 1021. 2000. 2000. Separate. Ok, chame torre pronto, 18.6 direito. Ok, chama torre 18.6, como pronto. Observe a passagem da aeronave da companhia que está passando aí da sua esquerda para a direita. Após ela, está autorizado o chamitar. Gente, após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado. 04 autorizado, esquerda, portão 2. Para o 02, 1604. Vento 190 graus, 169, autorizado a alinhar e decolar. Centilinha, decola, sessão no 04071. Altena 3858 com 158 a bordo, Altena João Pessoa, 4 horas. Altena, maintain 103662. Do táxi via pátio à esquerda e depois ponto de espera no zero, chama a torre pronto 1895 para decolar. Com pátio à esquerda, no ponto de espera pronto 1895, Altena 3858. Salvador, muito boa noite, o Azul 4071. Azul 4071 é o controle, contato radar. Ok, subindo 360, poderia voar Leda? Livre. Leda está presente, 4071, obrigado. Tá 3858, próximo ponto de espera da 190, pronto. 3858, ali mantém. Ali mantém o 3858. Country 662, Arbonet 44, contact the Salvador departure and 120.8. 208, thanks, have a good one. Controle, chegada à Mari autorizada, 2000 pés, desça para 1021. Vou corrigir, ajuste 1021, desça para 2000. 021. 1631. Ah, positivo. Livre. Livre. Control, good evening, 3662. Book a departure. 3662 control, ready to contact. Livre decolagem, vento 1,80 graus, 1,62. Livre decolagem, tá, 3,858. O altímetro agora 1022. Maybe 748, you are clear to the ILS approach. The ILS, 748. Tá 3858, decolado aos 47, não te chame o controle, 1208. 208, boa noite e bom trabalho. Igualmente, meu amor. Controle, boa noite, tá 3858, passa 1500 pés, bom. 3858, controle, contato radar. Tá, 3858, poderia voar direto para Cockburn. Aguarde. Azul 4071, chame Recife 1251. 251, 4071, boa. Boa. Salvador é o 4071, voltando? Prossiga. É, confirma a frequência, 1251? Positivo. Ah, chamou 3 vezes sem retorno. O colega deve estar descansando. Chame 13395. 13395, obrigado. 3662, contact the center 12685. 12685, thanks sir, have a good one. Thank you. On ILS to 6748. 748, check on the gear tower, frequency 118905. 118905, 6748. Cielo 310, livre aproximação em LS. Autorizado LS, 6310, obrigado. Web 6748, report running site. The wind is 190 degrees at 15 knots. We'll report runway site, 6748. Roger, web 6748, clear to land runway 10. Wind 190 degrees, 14 knots, runway is wet. Clear to land in runway 10, web 6748. Sou 3858, suba restrito ao nível 310, vou ir direto a Bucu, chame Recife 1268. Então, restrito aos 310, direto a Bucu, chama Recife na frequência. 12685. 1685, obrigado, uma boa noite pro senhor. Boa. Então, lá, você. É, qual parte que se encontra? Tiver decolado 10 ou 17? Ok, decolagem 10, forma o vento 160 graus, variando de 12 a 20 nós. É, prova com a pé. Do Belo Horizonte, nível 400, via Brígia, pelo 16, decola da 10, curva à direita, na saída da El, Leda, e depois voa posição Brígia. Aciona 5022, controle frequência 120.8. Correto, é o pressionamento, o Oscar Tango Alfa. Six seven four eight on the ground at 54, call 121 the small liner for taxi. 121 the small liner, report have turbulence on final. Could you repeat, please? We report heavy turbulence on final. Okay, okay, thank you. Solo Salvador, web 5, 6748. 748, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o web 6742. Bolo, Salvador, muito boa noite, voo 604, gente da Fox 02, para Fortaleza, pronto para Costa. Consciente, está autorizado para Fortaleza, nível 370, via 319, decola da 10, curva à esquerda, saída é a Momo, transição Froti, aciona 5017, controle e frequência 120, décima 8. 235, é para Recife. Autorizado 370, azul 4235, ataque a ponte Froti para Recife, na esquerda é Momo. Apenas para Momo, Froti 017. 208, assunto controle para 1604. Marcamento 11 horas. Queixa para acionamento. 1-1-Nordeste. Passando o nível de voo 90, atenção nível de voo 3-1-0, é 2-3-0 para a porta. Tira para a porta. Tá bom? 2-2. Autorizado, Galeão 360 nível via Tesouro 10. Decola da 1-0, curva direita. Saída é Adael, Leda, depois voa posição Bridge. Aciona 5-0-1-0, controle 120, decimal 8. Oito, Galeão, nível 360, Pêndulo 1-0. Então, na 10, curva direita, tá? Transponder. Correto, chama pra acionar. Salvador, trip 5-2 no meio, no pátio 1, pronto para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Portão. Cobre a 748, esquerda, portão 5. Cobre a 748, esquerda, portão 5. Esquerda, portão 5, 748. A 310, solo 59, direito no 219. 219, obrigado. Turbulência leve na cortina final. Ah, ok, obrigada pela informação, Chanel. Paulo, boa noite. A Chanel 6310, livrou? 6310, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, também escuta. Alfa, repórter Juliette, 6310. No meia, com 53 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Recife, está pronto para o táxi. Calilo táxi via Pátio, Índia, tá pronto, espera. Chama a torre 18, decimal 95, quando pronto. Calilo táxi, 1895, passando a Índia, 1895. Oi, Salvador, 352, eu não estou aproximando, estou esperando um zero, pronto para decolagem. 10, strip 52, 16, a linha decola no 0, vento no 90 graus, 139. Linha decola, strip 52, 16. 889, aguarde só um minutinho, que aguarde um minuto para o pushback do 9. Tem, qual a informação? 889, que será necessária a partir da segunda na posição. Ok, então chama pronto para push. Linha 310, esquerda, botão 10. Obrigado. Era pro 1-0. Iniciando o trip 5-2 no meio. Gente, trip 5-2 no meio.